Esta é a sua ZYJ827, Rádio Barriga Verde AM, 1380, Capinzal, Santa Catarina, 6 mil watts de potência, emissora integrante da RBV Rádios. Está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando aniversário de casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio, é só ligar. Uma campanha aberta.